tema dessa noite é um tema bastante recorrente, né? Já falamos várias vezes e é um assunto que nos instiga bastante, que é o bem e o mal. A gente tem alguns conceitos guardados em nós, conceitos que não são nem nossos, são conceitos que a gente absorveu desde pequeno, principalmente quando fala do que é bem e do que é mal. Então nos diziam, né, quando pequenos, que a gente precisa fazer o bem para ir para o céu. A questão é saber se a gente acredita que o bem é uma necessidade, é um caminho. Porque senão a gente fica com aquela pressão de que nós temos que, mas a gente não consegue fazer por espontaneidade. E ele tem que ser natural, não pode ser por obrigação. Porque senão, quando a gente não está próximo de quem nos cobra, a gente acaba se revelando como a gente realmente é. E a gente precisa é mudar. Então, a gente aprendeu também que existe uma força muito grande, que é o bem, e outra força que é o mal. E que elas estão sempre em combate. A gente aprendeu que existe um responsável pelo bem, que é Deus. A personificação do bem é Deus. E a personificação do mal, nos disseram que é o diabo. Eu digo nos disseram, porque aí cabe a gente também fazer algumas reflexões sobre isso, sobre essas forças. São duas forças semelhantes, o bem e o mal? E essas personificações, elas estão também equivalentes? A gente vai pensando e quando a gente às vezes não encontra as respostas, a gente busca essas questões dentro de todo embasamento que tem. Um livro que nos auxilia bastante é esse livro da Gênese, que ele discorre bastante sobre a questão do bem e do mal. E ele nos diz que o bem vem de Deus, mas que o mal não vem de Deus. Nos disseram até uma vez que o mal é obra do demônio e que o demônio seria um anjo que se rebelou contra Deus. Tem muitas histórias, muitas ilusões que a gente guarda dentro de nós porque são mais fáceis para a gente responder algumas questões. É muito mais cômodo a gente achar que o todo mal provém de alguém que fica instigando esse mal. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Ao passo que se a gente observar, eu disse, da onde veio o bem? Deus, como a gente aprendeu, criou tudo. Teria ele criado o mal? Se ele criasse o mal, não seria Deus. Então a gente já vai descartando essa questão. Mas então, da onde vem o mal? Porque muitas vezes a gente olha, e a gente até fala isso, a gente vê assim e diz, esse mundo está perdido, não tem mais solução. Porque é muito mal que está sendo manifestado. A gente fala isso, a gente percebe isso. O problema é que a gente tem uma visão estreita e bastante limitada sobre as coisas. O próprio livro nos diz que a origem do mal, ela tem duas, são duas as origens. O mal que nós podemos evitar e o mal que nós não podemos evitar. O mal que a gente não pode evitar seria aquele mal que a gente considera como mal, que seriam alguns fenômenos climáticos até, tempestades, tsunamis, vendavais, vulcões, enfim, tem vários. O homem não pode fazer nada contra isso. Ele pode se afastar, ficar longe, mas ele não consegue deter essa força da natureza. Mas essa força da natureza, ela tem um propósito que nós não conseguimos compreender qual seria. Muito bem, esse é um ponto. Mas tem o outro ponto, que é aquele mal que nós podemos evitar. Nós podemos evitar. Se é um mal que nós podemos evitar, de onde é que ele surge? Se não de nós mesmos, das nossas imperfeições. Porque a gente percebe que nós ainda somos, muitas vezes, bastante primitivos. A gente estuda na história, lá o desenvolvimento da raça humana, e lá no fundo, bem no fundo, onde começam a falar do gênero humano, lá na pré-história, até os desenhos, que a própria ciência consegue descobrir como é que era, através do estudo, a gente vê uma grande diferença, não só física, nos homens, de lá para cá, mas principalmente uma diferença de conduta. Se passaram alguns milhares de anos desde aquele período, e a gente conseguiu dar uma pequena evoluída. Mas, como eu disse, a gente às vezes nota que nós ainda somos bastante primitivos em algumas coisas que a gente faz. Quando brota aquela raiva aqui dentro, e a gente manifesta ela, a gente vê o quanto, eu ia dizer que o quanto a gente é animal, mas na verdade o animal não se manifesta desse jeito. Então é algo bem diferente também do animal. Mas quanto é alguma coisa incontrolável até, que a gente consegue fazer com que isso se torne latente, vertente dentro de nós. Então, de onde é que vem o mal? Se não vem das minhas manifestações. A gente fala isso até frequentemente também, que nós somos bons, ou pelo menos nós nos julgamos pessoas boas. Porque no momento que nós não nos julgarmos bons, nós vamos ter que mudar. A gente vai querer ser diferente. Mas, nos julgando bom, quantas vezes a gente ainda manifesta o mal? Pela inveja, pelo ciúme, pela raiva, pelo ódio, que são sentimentos parecidos, pela cobiça. Enfim, tem uma série. Coisas que brotam dentro de nós com naturalidade. Porque nós ainda carregamos dentro de nós a imperfeição. O bem que eu falei, que vem de Deus, quando nós manifestamos ele de uma forma bastante plena, e são poucos as oportunidades que a gente faz isso, nós nos aproximamos do nosso Criador. Nós estamos fazendo a vontade dele. Mas quando nós pensamos apenas em nós, e que nós deixamos que o nosso orgulho e o nosso egoísmo ele fale mais alto, que o nosso interesse seja único, exclusivo, muitas vezes a gente não apenas não está fazendo o bem, a gente também está fazendo o mal. O primeiro passo para deter o mal é evitar fazer o mal. Mas isso só não basta. Porque nós estamos num processo evolutivo, numa escala progressiva. Então, além de não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem. Nós temos que justificar a nossa encarnação. Eu trouxe aqui dois pequenos, um pequeno texto, uma mensagem, e uma outra que eu peguei aqui desse livro aqui, só para a gente entender um pouquinho e ficar pensando nessa frase. Eu já falei isso num outro dia, não me lembro que dia foi, é num livro do Divaldo Franco, em respostas a algumas perguntas. E ele nos diz sobre o mal, o principal mal, que a gente tem tanto medo do mal que vem de fora, que a gente acha que tudo é negativo e tudo nos atinge, tudo nos derruba, mas a gente esquece que, como ele diz aqui, ó, o mal que me fazem não me faz mal, porque o mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um homem mau. É interessante, né? Essa percepção que nós precisamos ter de nós mesmos. O mal que nós fazemos é que nos torna mal. Não é o mal que vem de fora. Porque lá na matemática nos ensinaram também há muito tempo, quando a gente era criança, que menos com mais anula. Então o negativismo, se eu for positivo, eu anulo. Agora, se eu estiver vibrando no mesmo negativo, a coisa se amplia. E aí as situações do nosso dia, elas vão se somando. Essa mensagem que chegou aqui também para nós, agora esse mês de outubro, dia 7, e é interessante a gente pensar no que ela fala sobre essa nossa oportunidade. O título é imprescindível. É imprescindível que possamos fazer do nosso presente uma oportunidade de evolução, que tenhamos a força necessária para reconhecer nos obstáculos degraus evolutivos, que façamos de cada dia um sopro de luz que se expande a todos os que nos cercam. ao meio em que nós convivemos. Que estejamos preparados para todos os dissabores da jornada, compreendendo o seu real objetivo. Que a nossa fé, ela seja exemplificada em cada momento de dor e de alegria. Que a nossa gratidão seja a fonte de novas alegrias aos que são o nosso porto seguro. Que o amor dissipe temores, revolta, raiva e decepção. Que vale a pena ser e estar nessa jornada evolutiva. É uma grande inspiração para todos nós essas palavras. Essa mensagem, ela deve estar naquele mural ali de fora, para quem quiser reler ela depois. A gente tem a oportunidade até do celular de bater uma foto e levar ela junto, para que a gente possa refletir sobre isso, se a gente acredita, para poder se autoabastecer disso que a gente precisa. Como eu disse no começo, acreditar que o bem é uma necessidade e que eu preciso fazer o bem. Ele não tem que ser imposto, ele tem que ser vivido e acreditado.